entra na minha mente. Sei lá, do jeito que você me pede, eu penso que é pra sempre. Eu gosto é de quem mente. Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração tá frio, a cama é quente. Por quê? Por quê? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas, mas quero você. Pra dar treta, minha boca nem beija. Ei! Quanto mais difícil, mais gostoso. A gente gosta de tocar. Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração tá frio, a cama é quente. Por quê? Por quê? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas, mas quero você. Porque eu gosto é de problema. Eu poderia tá de boa com os meus esquemas, mas quero você. Porque eu gosto é de problema. Se não for pra dar treta, minha boca nem beija. Se não for pra dar treta, minha boca nem beija.